povo clama, corações em dor sofrendo, Faraó endurecido, o Senhor está dizendo: até quando resistirás? A minha voz não ignora, deixa ir o meu povo, para que a minha adore agora. Deixa ir, o que é meu já é livre. As trevas não prevalecerão, a luz do Senhor é a salvação. Deixa ir, o meu povo vem cantar. Com os filhos e filhas, vamos juntos adorar. Gafanhotos vêm a terra cobrir, o clamor ecoa, é hora de agir. Moisés em oração, Faraó a se dobrar. Pequei contra o Senhor, por favor vem me ajudar. Deixa ir, deixa ir, o que é meu já é livre. As trevas não prevalecerão, a luz do Senhor é a salvação. Deixa ir, o meu povo vem cantar. Com os filhos e filhas, vamos juntos adorar. A luz brilha em nós, o Senhor é nosso Deus, mostrando o seu amor feroz. Faraó não pode parar o plano do Criador, liberdade em suas mãos, nós somos o seu amor. Deixa ir, deixa ir, o que é meu já é livre. As trevas não prevalecerão, a luz do Senhor é a salvação. Deixa ir, o meu povo vem cantar. Com os filhos e filhas, vamos juntos adorar. Deixa ir, o que é meu já é livre. Senhor é a salvação. Deixa ir, o meu povo vem cantar. Com os filhos e filhas, vamos juntos adorar.